acordar, vamos acordar. Cabeça erguida, olha sincero. Liga eu, liga nós. Cabeça erguida, olha sincero. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Cabeça erguida, olha sincero. Cabeça erguida, olha sincero. Cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida. Liga nós, liga nós, liga nós, nós, nós, nós, nós. Vai, cabeça erguida, olhar sincero. Um olhar ao horizonte, um simples dialeto. Palavra-chave, trutar. Paciência, sinceridade. Cair, se levantar conforme a necessidade. Espinhos no caminho, onde for, não tô sozinho. Minha fé não se abalou, isqueirinho, Zé Polvinho. Cada um no seu B.O., cada qual com sua cruz. Seguindo certo por linhas tortas, é assim que Deus conduz. Como a luz firme e forte, que clareia o dia. A bomba forte explode de maneira expressiva. Pedindo paz a quem respira. 3, 2, 1, contagem regressiva. Sonho não acabou, acho que tem a ver com a vida. Como a ave mitológica, Joe, renasce das cinzas. Tempo ao tempo, isso não falha, permanece como uma escrita. Palavras o vento leva, mas não cicatriza a ferida. Loucos, mano, vira monstro, mas sei o que o Godzilla. A fé move montanha, abre maré, estiga a vida. Resgata no crime os mano, antes sem perspectiva. Aqui estamos de passagem, vários correm uma vida. Sempre ligeiro aos pés, segue de cabeça erguida. Morto vivo é mó faia, nem vem roubar minha brisa. Só peço a Deus, não pare de olhar pela periferia. Em meio ao ódio, prego o amor, é assim que o olho brilha. Sinceridade no olhar, você me entende, então reflita. Mas aqui vai pras quebradas, brutar, cabeça erguida. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Cabeça erguida, rapá, a vida vai melhorar. Só não pode marcar, tem que fazer acreditar, firmar. De esquina, tio, mano da rima, busque em Deus, não perca sua fé. Deixa a lágrima cair, mas permaneça em pé. Daquele jeito, até o fim, sempre tenta. Nunca desista sem ao menos lutar. Porque na vida tudo passa, palavras do cobrador. Passa o sofrimento, passa angústia, passa dor. Quem desanda tá ligado, no crime não existe piedade. Aquele que planta vento, colhe tempestade. A profecia que se cumpre mesmo que seja tarde. Desde o início dos tempos até o juízo final. Sempre prevalecerá a vitória do bem sobre o mal. Cabeça erguida, rapá, a vida vai melhorar. Só não pode marcar, tem que fazer acreditar, firmar. De esquina, tio, one da rima, para escorre uma vida. Assim que é de mente erguida, procure uma saída. Levante a poeira, dê a volta por cima. É desse jeito, nego, merecedor, vai que vai. Levante a cabeça, siga em frente, seja capaz. Trace seu destino, não fique sentado esperando. Do céu, só cai chuva e avião, morou, mano. Chegar ao fundo do poço, não é preciso. Você é um guerreiro, então use seu instinto. Um sorriso, amor, paz e esperança. Segue de cabeça erguida, que lá na frente nós se encontra. Cabeça erguida, rapá, a vida vai melhorar.